Conseguiu ver o Mama, Leozinho? O que você achou? Sim. Ah. Ruim. É, o que eu Pelo vi foi seu! Ah, ruim. Ele não chega a ser ruim, mas ele é um pouco decepcionante. Eu vi a menina lá, a Chastain, tá tão esquisita, né? Não, não, não, não, não, nem era. Eu acho que você. Ah, não sei, eu vou tentar explicar na hora que eu for comentar sobre. Vai ter continuação essa delícia, né? Não, não sei. É. Parece que vai rolar uma continuação de Mama. Mama 2. Agora com Popozudo e Carla. Agora é mama, mama. At Paramount, it's ooh la la. The Warner Brothers, cha cha cha. And L.B. Mayer loves his schmaltz, so MGM made the Great Waltz. But the 20th Century Fox Trot, it's precious but precious, it's not hot to make the big boys hire. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast. Eu sou o Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos fazer a primeira parte do nosso resumão de cinema, né? Para não ficar aquele programa gigante no final do ano, 500 horas, muito conteúdo, a gente resolveu dividir esse resumão em várias partes durante o ano. E hoje nós vamos comentar os filmes que nós assistimos e até os que nós não assistimos entre janeiro e abril. Né? E para comentar esse monte de coisa, eu tenho aqui comigo o Gui. Fala pessoal, assim, não foi um começo de ano tão agitado quanto eu achei que fosse, mas a gente teve estreias boas. Algumas que me decepcionaram um pouco, e assim, aquela leve de filme de Oscar que a gente sempre tem, e os blockbusters agora mais pro final, mas eu gostei. Foi um começo de ano um pouco parado, mas não tão ruim quanto eu achei que fosse. Isso aí, e quem tá por aqui também é Celso. E aí pessoal. É isso aí que o Gui falou, a gente teve um começo de ano com os oscarizáveis, né, enchendo as salas de cinema. Agora que estamos perto do verão, é que tá chegando os blockbusters, então a gente teve um período bem instável, assim, de bons filmes e coisas totalmente descartáveis. Teve algumas aberrações, mas com o tempo a gente comenta. Algumas aberrações, cara. Eu não quero nem saber quais são as aberrações, e olha que Gente Grande 2 ainda nem estreou, hein. E falar em Gente Grande 2, ele que ama Adam Sandler, Leozinho tá por aqui. Ah, e assim, a gente já teve muita porcaria, mas será que alguma vai bater o Adam Sandler lá no fim do ano? Que olha absurdo, que vai, viu? Cara. Você, nem se preocupe que vai, que tem uma beleza que estreou nesses meses aqui, que vocês não viram falar muito mal dela. E hoje nós temos a convidada ilustre, né? Que de vez em vez ela aparece aqui pelo LogadoCast para dar seus pitacos. Luana Soares está de volta. Hello. É a Val Marchiori do podcast. Tá aqui demora, que eu vi quase nada. Enfim. Mas vou falar mal do que eu vi e do que eu não vi. Então, estamos aí para isso. Ah, é. Então vamos começar por janeiro, né? Geralmente, janeiro, fevereiro, até março, a gente vê muito da rebarba do final do ano norte-americano chegando por aqui, né? E nós tivemos aí de destaque em janeiro, Detona Ralph, A Viagem, o Jack Reacher, Django Livre, né? Amor, mais o que? Lincoln, João e Maria, Caçadores de Bruxa, maravilhoso esse filme, só que não. Né? O Mestre, né? Tivemos aí essas maravilhas todas chegando aqui. E um dos filmes nacionais que nego mais rasga seda que eu tenho visto ultimamente, que é o tal do Som ao Redor. Né? Que a galera fica louca, ensandecida quando fala eu desse filme. Eu quero muito ver. Né? Eu acho que vai sair já agora pra DVD, uns negócios assim, não vai? Vai. Eu perdi a oportunidade de ver esse filme aqui em Curitiba. O Cleber Mendonça Filho veio aqui na exibição. Eu não fui, me arrependo muito de não ter ido, queria ter ido. Mas não fui, também quero ver esse filme. Meu Deus do céu. Então vamos começar com o Leozinho. O Leozinho, a gente sabe que ele viu muita coisa de janeiro. Leozinho, o que que você pode destacar de coisa boa que você viu em janeiro? Pra mim, assim, as primeiras estreias do mês já começou muito bem, né? Porque Sete Psicopatas e um Shih Tzu, apesar desse título estranho, é muito bom, muito divertido, tem personagens muito legais. Depois também teve Detona Ralph, Jack Reacher, e depois entrou aquela leva do Oscar, que sempre traz assim, grandes filmes e outros decepcionantes. Mas eu acho que dos filmes do Oscar que estrearam em janeiro, com certeza, o que todo mundo gostou mais foi o Django, né? Fato. É depois do amor. Cara, não achei o Django assim tão bom, não. Ah, sai daqui, Luana. Vou derrubar você da ligação. Não, foi bom, mas tipo, não é essa maravilha que todo mundo, nossa, meu Deus, melhor filme. Não é, cara. É um filme diferente. De todos os que gostam, mas não é essa maravilha toda, não. Sei lá. Fala sério, um dos filmes mais divertidos que eu assisti esse ano foi Django Livre, É fato. divertido, mas sei lá, não é essa coisa assim, obra de arte, assim, que todo mundo tá falando. Tipo, Fala, Gui. não é. E assim, o Django é aquele tipo de filme pop do Oscar, né? Que a gente sempre tem Cisne Negro, como teve também a rede social. E o Django foi aquele bafafá quando estreou, todo mundo queria ver Django, todo mundo comentando, o filme é divertido, a ação é boa. É um filme do Oscar para aquelas pessoas que nem ligam para tantas coisas do Oscar, quando tava, eu assisti um filme do Oscar, meu favorito é Django, é desse jeito que acontecia. Mas assim, eu gostei bastante do filme, não é o melhor filme de Tarantino, longe de ser isso, mas assim, eu me diverti, tem aquela violência que a gente sempre se agrada. E assim, eu, na verdade, assim, eu esperava um pouco mais, por causa que eu esperava muito Leonardo DiCaprio no filme. Mas a história em si me pegou, porque assim, o Samuel L. Jackson foi a minha maior surpresa no filme, um dos meus personagens assim, que mais me agradaram no filme. O próprio Jamie Foxx estava excelente também. E o Christopher Waltz, né, que sempre tem esse comentário. Tá, Cara, soberbo no filme. aquela ceninha final do cavalo, eu achei muito estranho. Não, assim. Eu não sei. Eu achava tudo muito bom até ali. Depois eu achei desnecessário, assim. Por favor, mas enfim, né? É, o Django, eu pelo menos eu tive a impressão assim que depois daquela sanguinolência inacreditável que tem, o Tarantino, não sei por que que ele quis estender o filme, que podia ter Ah, acabado. é isso que eu achei. Ele se perde um pouco no É. terceiro ato. Exatamente, sabe? Uma coisa que já poderia ter um desfecho, ele acaba se estendendo mais na Eu não ação. sei se isso não é proposital, assim, tipo, É, eu ele acho que é enrola mais de propósito pra proposital. gente ficar vendo o filme durante quase 3 horas, assim. Porque dá uma boa quebra de ritmo depois que o. Esqueci o nome do cara. Do personagem do Dr. Christopher Waltz. Schultz, Dr. Dr. King. Shield, depois que ele morre, dá uma. O ritmo muda. É outro filme ali Depois da daquele. filmagem, nada mais é necessário, sabe? Não sei se dá pra ter o resto. Mas teve, né? Enfim. Mas eu achei Django assim um Mas não filme. foi um. Pode falar. Não pode falar. Ah, tá. Mas eu achei Django um filme assim, tem um roteiro muito bom. É um filme divertido, se o Tarantino gosta de entreter o E pessoal, ele também é conseguiu. crítico, né? O filme. E tem umas pitadas, assim, umas piadas muito, muito inteligentes em algumas cenas. Aquela cena do ação com o que seria a KKK no futuro é muito engraçado. É, Muito, muito bom. alguns diálogos bem pontuais sobre responsabilidade histórica, como quando o Dr. Schultz lá fala pro Django, não, eu te libertei, então eu tenho que ter responsabilidade por você. Tipo, exatamente o que não aconteceu na época. Então, são uns detalhes que são interessantes. O Tarantino meio que consegue entreter e ainda lançar uma crítica. Então, eu achei bom, gostei do roteiro, gostei do Tarantino aparecendo no filme. Foi E legal pra caramba. pra mim valeu bastante ainda no cinema, assim. E o filme mais bonito e mais depressivo do ano, que é O Amor? E todos amaram esse filme, todo mundo achou muito legal, muito maneiro, né? Só a Aline que ficou triste com o filme. Ficou triste, cara, muita depressão por um filme só. Assim, eu não entendo nada desse filme de arte, né? Eu sou um idiota pra essas coisas, mas até eu consegui apreciar. Eu achei que o filme é muito bonito mesmo, muito bacana, né? O amor. Eu acho que disparado, pelo menos se a gente fazendo essa análise assim, grossa agora. Tem tudo para continuar sendo um dos melhores filmes desse ano, de 2013. Vocês não acham? Não, eu fiquei com preguiça de ver. Um de cada vez, um de cada vez. Essa feira persa aqui. Um de cada vez, por favor. Só rapidinho, eu fiquei com preguiça de ver, não vou falar nada. Vai, Gui, amor. Assim, eu também, com certeza, vai figurar em várias listas do. Eu acho que por vários anos, se brincar, porque Amor foi aquele típico filme. É filme tenso, aquele filme pesado, e que faz você pensar que é um filme de arte que o próprio Haneke sabe fazer e marca mesmo. Como eu achei um filme dele que é bem, se não é muito conhecido, que é uma fita branca, mas também é tão pesado quanto Amor. Eu também gostei muito do filme, e assisti recentemente, não assisti na época do Oscar, mas assim, me senti mal, não sei se eu tinha coragem de assistir de novo. Assim como a Aline, sei lá, é pesado demais. Eu acho um filme bonito, mas não assistiria de novo, sinceramente. Celção. Cara, esse filme aí é uma obra ímpar durante o ano. Eu acho que mostra bem a diferença do cinema europeu pro hollywoodiano. Você não vê um filme assim nos Estados saindo muito, pelo menos em Hollywood, assim. Então, eu não vou falar muito do filme, porque eu quero que as pessoas vejam, quem não viu ainda, veja esse filme, porque é um daqueles filmes que você quer saber o que acontece. Você, o filme, por mais que seja lento, é uma história muito interessante. Então acho que tem que ver. As pessoas têm que ver. Eu não quero falar muito dele, mas vale a pena. É daqueles filmes que ficam na cabeça. Não é um entretenimento, é arte mesmo. Assim. É aquele filme que vale a pena você pelo menos pensar sobre a ideia do que está sendo apresentado ali. Bem, Leozinho. Ah, o Amor é um grande filme, assim. É, como o Celso falou, ele tem um ritmo lento, mas que não deixa você perder a atenção nele. Você fica o tempo todo ali vidrado no filme. Ele, assim, tem. Você pode tirar várias interpretações dele. A direção é excelente. Pra mim, foi o meu favorito do Oscar e deve ficar aí na minha lista até o fim do ano. Ah, muito bom. Alguém se prestou a assistir o último desafio do Schwarzenegger e Rodrigo Santoro? Eu Eu vi esse queria. filme. E aí, Celso? Cara, Schwarza! ó, tá. Depois de falar de amor e falar desse, é sacanagem, mas tipo, vamos contextualizar, né? A proposta É, né? desse filme é entreter e ser divertido. Então eu achei uma coisa bem engraçada. Eu gostei do filme. Foi uma Mas tem que volta, ser velho. tipo, foi uma volta muito zoada do Schwarzenegger. Ele zoa a idade dele, faz umas piadas assim. E é um filme de entretenimento, cara. Não pode esperar mais que isso. Rodrigo Santoro até ganhou um papel de destaque, ele fala bastante no filme. Então, vale por entretenimento, é diversão. Quem curte Schwarzenegger, quem curte esses filmes dos anos 80, umas piadas toscas, umas coisas muito absurdas, vale a pena assistir. Então, foi engraçado, assim. Bom, e você, Leozinho, você também viu? Não, eu queria ver, mas acabei perdendo. Olha só, que triste. Mas eu sei que você assistiu João e Maria, Caçadores de Bruxas. É, Maravilhoso. só assistir porque ganhei os ingressos, né? Não fala assim do filme que vai ter continuação, vai ser tão legal. Nossa. Eu vou em mamaria. A gente tá nesse plot das mamas hoje, né? João Maria, mas em janeiro, a gente não tá esquecendo aqui de falar de uma coisa muito boa que foi a Detona Ralph, né? Detona Ralph, exatamente. A animação da Pixar na Disney, né? Que filme, porque a gente viu a Disney batendo o pé pela a Pixar, batendo o pé pelas mãos com aquele Valente, que pra mim é um dos filmes mais superestimados pelas premiações, né? Porque o pessoal sabe o significado que aquele filme tem. Plot copiado do Irmão Urso, aquela típica história de princesa Disney que pode até ser simpática, mas que não merecia o naipe que ele conseguiu no filme. Porque Detona Ralph, quando eu assisti, eu não sei nem dizer o quanto eu fiquei emocionado. Eles construíram uma história tão completa, com uma mitologia tão bonita, e ao mesmo tempo mexer com aquilo que a gente cresceu, né? Jogando videogame, os Atari, aquelas fliperão. Foi muito, o filme é muito, muito bonito. Eu acho que eu não tenho coração, porque eu não. É, sempre Eu tem a achei. tal. Cara, não, eu achei legal, mas não fico. Eu não fico emocionado assim com o filme, não. E eu não achei o melhor filme de animação, assim, que eu já vi. Tem gente que fala, nossa, tá emocionante, plot, que legal, tá. Legal, mas não é tão legal. Eu não acho tão legal assim. E jornada, ninguém chamou. Eu fui o único filme que eu vi, gente. Para. Ai, ai. Deixa eu falar. Eu vi com as amigas, né? No cinema. Eu achei, não, sei lá, aquela parede de diabetes, eu me identifiquei. Foi ridículo, mas enfim. Achei o filme muito rápido, muito. Sei lá, eles jogaram um monte de coisa na nossa cara e, tipo, do nada, eu não sei se eu gostei. Não Olha sei. só. Eu assisti Uma Família em Apuros, né? Que Também. uma das coisas mais divertidas que eu assisti esse ano. Um filme com cara de sessão da tarde, sabe? Que filme gostoso de assistir. Eu gostei muito mesmo de ver esse filme. É uma comédia bobinha, né? Aquela bem. Vovô sabe tudo, vovó sabe tudo. E assim, fazia muito tempo que eu não via Bette Midler. Então, quando eu vi Bette Midler, cara. Eu não sei, bateu um saudosismo assim. Falei, caraca, quanto tempo essa mulher tava sumida? E assim, o Leozinho dá de concordar comigo que é muito levinho, é uma história muito bobinha, muito simplória. Mas que em nenhum momento ele insulta a inteligência do espectador. Eu gostei muito, as crianças são muito legais. Pronto, eu só não assisto esse filme porque tem aquela pavorosa daquela Bailey Madison. É a Menina menininha, não é? é a que faz a Branca de Neve pequenininha. Não, mas ela tá legal no filme. A parte que eles comem o Ai, bolo. também odeio essa garota. Meu A Deus, parte que ela é eles muito chata. comem o bolo, gente. Aquilo é muito engraçado. E as crianças ficam viradas no Jiraya depois que comem o doce, cara. Aquilo é muito legal, muito legal. Não, pra mim, assim, o filme eu costumo assim reclamar de clichês e tudo, mas nesse caso ele aproveita muito bem os clichês, porque tá dentro da proposta dele, né? Então é muito divertido e leve, muito muito legal mesmo, gostei bastante. Muito legalzinho mesmo. E alguém assistiu Cloud Atlas? A Viagem? Esse aí Não. um que ganhou muita atenção, mas eu não tive tempo de ver esse. Porque não é todo dia que a gente tem tempo para assistir um filme de 327 horas, né? Com. É, pois é. O pior, o que o filme é do tamanho de Django, mas só que ele é tão pedante, como o pessoal disse, eu não assisti, mas a maioria do pessoal que assistiu, dos meus amigos, disse, Guilherme, que você vai ter muito sono no filme, é Fala que esse normal sono também, maior viu? do que o normal. É porque ele tem cara de ser um filme muito conceito, né? Aquela coisa das diversas vidas, das vidas que se encontram. E tem cara de ser bem pedante mesmo. Eu também, eu tô com esse filme aqui há uma vida e eu não tenho paciência de vê-lo, porque eu vejo a duração dele e falo, não, tanta coisa melhor que eu posso ver. Não, e, tipo, o filme estreou em 2012 nos Estados Unidos, né? Mas o Oscar ignorou completamente, assim. Então, não sei se nenhuma categoria ele foi indicado. Então, é estranho, no mínimo, acontecer uma coisa dessa. Não sei se o filme não foi pretensioso demais e acabou. Eu enxerguei muita pretensão também. A gente não pode esquecer que o filme ele só saiu do papel no momento que o Tom Hanks entrou no barco, né? É, porque os irmãos Wachowski, desde o Speed Racer lá, eles não têm mais todo esse poder, né, em Hollywood. Exatamente. E com certeza não conseguiram de volta com o Cloud Atlas, né? Não, foi muito mal de bilheteria. Né? Que é bem, bem pedante, bem pedante. Mas falando em filme pedante, a gente tem um filme boring que foi o Lincoln, né? Todos amaram e eu dormi duas vezes que assisti. Ah, mas Celso amou Lincoln, né? Amou É, Daniel não amei, Day-Lewis. não amei. Eu gostei bastante. Eu gostei muito da atuação do Daniel Day-Lewis. Achei que ele foi, tipo, uma das melhores atuações que eu já vi. Ele E virou o eu achei. Lincoln, né? É. Eu gostei do filme, gostei bastante até. É um filme que começa lento, assim, mas com o tempo você vai se concentrando na história e vai se apegando. Você acostuma com a lentidão dele, né? Você vai se apegando ao personagem. Mas é um filme bem americano, para americanos. Assim. É para colocar o Lincoln no topo dos presidentes de toda a história. Quando Ah, tem é? uma cena. Tem uma cena que ele bate na mesa assim e grita com o pessoal. Aquela cena é pra dizer, nossa, esse cara aí era o cara mesmo, né? À frente do seu tempo. E tanto, etc. Mas não sei se é assim. Mas o filme é de americanos para americanos. Será Agora que vindo. Ô Celso, será que na. Ô Será que ele Celso. caçou vampiros ano passado? Oi. Será que Ele na. tá na porta, Será que na ouvindo edição. grito. Será que na edição 1037 do Logado Cast a gente vai falar sobre o filme do Obama? Obama! Pode ser. Ai, pode ser também, vai ser. Interpretado por Obama Jaden morre. Smith. Jaden Smith que vai interpretar o Obama. Capaz, né? Pensei que ia ser o D.C. Washington. Provavelmente ele vai ficar morto, sei lá, né? Espero. Leozinho também gostou de Lincoln, né, Leozinho? Você, eu acho que assim, só o problema dele é o Spielberg vem fazendo isso, querer dramatizar demais. É uma história que, por ela só, ela já é dramática, né? Então, não precisa de tudo aquilo. Mas assim, fora isso, o roteiro é muito bom, a atuação mesmo do Daniel Day-Lewis, tudo o que tá ali em torno do personagem é muito bem feito, assim, muito Ele bacana. podia ter terminado ali naquela cena que o cara olha pra ele e ele tá descendo a escada, né? Se começasse Sim, ali, aquela o cérebro cena é excelente. ia Mas ser não, já né? um. Eles têm que mostrar o Lincoln morrendo, né, gente? É, pois é. Podia fazer um filme de Lula caçando um vampiro, né? De repente era mais audiência do que o filme dele. Enfim. Ai, ah, ai, é, então vamos lá, gente. É, baseado no que vocês assistiram, óbvio, né? É, melhor filme de janeiro pra vocês. E o meu é da Tonal, sem sombra de dúvida. Celso. É, pula que eu já tô vendo a lista aqui e já digo. Já respondo. Leozinho. Podem ser dois? Pode, vai ser dois. Amor e sete psicopatas e um Shih Tzu. Luana. Cara, eu falei três filmes. Então, eu vou voltar no Django, que é o menos pior, sei lá. Ai, ai. Agora, Celso, pensou? É, eu vou colocar dois, que é o Amor e o Mestre, que foi ignorado pelo Oscar na principal categoria, mas o filme é muito Ah, bom. excelente, excelente. Ele merecia estar entre os indicados, e não foi, tipo. Então quem não viu, veja, porque o Mestre é aqueles filmes que daqui a um tempo talvez sejam reconhecidos, assim como o Cidadão Kane é reconhecido hoje, ou o Laranja Mecânica, que também não ganhou. Então, assim, acho que o Mestre vale a pena. E também dá um destaque só aqui do Jack Reacher. Não tô dizendo que foi um dos melhores de janeiro, mas foi um filme bem Muito interessante até, bacana, assim. Jack Richard. Então, acho que vale um comentário. Foi, acho que uma franquia nova que inicia aí pro Tom Cruise, então foi um filme interessante também. Acho que Gostei de era da Tonahawk Tonal também, só pra mais comentar. cara. Bem, já que todo mundo tá indicando dois, falar dois também, né? Que pra mim foi o Django. Ah, então deixa eu falar outro também. Então fala! Você coloca o Django também. Django e Detona Ralph. Eu vou ficar com o Django e com Uma Família em Apuros, só pelo saudosismo da sessão da tarde, tá? Então vamos Tá pra certo. fevereiro, então. Só um comentário Fevereiro! rápido. Ninguém viu o Sam 2, essa grande. Eu Eu vi o sei que é trailer só e desisti de ver esse negócio. um filme da tartaruguinha, né? Esse. É. Eu não sei nem o que é CM1, Peraí, como é que vai mas ser isso? existe. Eu não sabia nem que existia Sammy 1. Claro que existe, Nem gente. eu. Maravilhoso esse filme. Só tem até o 2. Eu, hein? Vocês estão tudo preconceituosos com os filmes das tartarugas marinha. Ai, ai, então vamos pra fevereiro. Fevereiro tem muita coisa boa, né? Muita coisa maravilhosa. Ah, é aquele filme da tartaruga? Era tartaruga, pô. Tartaruga ninja. Não, não é isso. Agora eu sei qual é. Ah, É. tá me dando de novo essa bosta. Então vamos lá. Fevereiro, né? Oscar chegou e mais rebarba de 2012 chegando. Entre as quais a gente tem aí Os Miseráveis, Caça aos Gangsters, Silver Linings Playbook, Meu Namorado é um Zumbi, Flight, As Sessões, Zero Dark Thirty, Duro de Matar, Duro de Matar 5, ai meu Deus. Indomável Sonhadora. Ai, ai, eu vou ser bem breve aqui, né, que nesse mês aqui eu assisti bastante coisa. E Decepção Total com Miseráveis, com certeza o Gui compartilha da minha... O que compartilha da minha tristeza com o Lemis. É, achei o Zero Dark Thirty, né? Ou A Hora Mais Escura. Boring demais, já falei isso no cast do Oscar. É, Lado Bom da Vida, grande surpresa. Bom filme, gostei bastante. E o Flight. Flight, Denzel Washington tá destruindo nesse filme. E excelente filme. Duro de Matar 5 é apenas uma vergonha. Só isso que eu digo, tá? Cadê John McClane? Cadê? Aquele não é o John McClane. Não é, devolvam o John McClane, por favor. Tá destruindo o personagem. É, já é super-humano. Daqui a pouco, no próximo, ele sai voando no Duro de Matar. E ele ser um cara normal era justamente o que marcava os três primeiros filmes, né? Isso que é ruim. Exatamente isso. Então, Leslie, já que você tá levantando a bola aí, então faz teu resumão de fevereiro aí. Ah, sim, vendo no geral... Do que eu vi em fevereiro foi um bom mês, assim. Apesar de começar com dois filmes do Oscar que eu não gostei tanto, né? Que foi o Lado Bom da Vida e os Miseráveis. Depois teve o Voo e A Hora Mais Escura, que eu gostei muito dos dois, principalmente de Voo, que é, tá assim, uma construção de personagem muito boa. E o Denzel Washington tá muito bem mesmo. E só que depois, assim, os últimos filmes que estrearam no mês... Acabaram, o Indomável Sonhador eu não gostei tanto, acho um filme mediano. Duro de Matar aí, a gente já disse. E tem o Dobro ou Nada, que é outro do Bruce Willis, que eu acho que vai figurar na minha lista dos piores do ano. Eu vi o trailer desse filme e achei pavoroso o trailer desse filme. Nossa, péssimo filme. Acho que vale até destacar também o pavoroso, né, que nego, quando viu o trailer, ficou maluco, pendurou no ventilador, que foi o Movie 43, né, que nego ficou maluco, falou, meu Deus, vai ser a melhor coisa que eu já vi na minha vida! E, só que não, né? Eu até acho, porque também você tem no elenco Hugh Jackman, a Chloe Moretz, Kate Winslet, aquele Emma Stone, e o filme é horrível, horrível a pouco. Faz teu resumão de fevereiro, Gui. Bem, em fevereiro, eu vou ser sincero com vocês, eu não vi quase nada. O filme que eu queria ver pra me divertir era o Meu Namorado é um Zumbi, mas aqui eu faço uma reclamação, o cinema da minha cidade está péssimo, ele faz umas escolhas de trazer uns filmes sem noção, em vez de trazer uns blockbusters legais pra gente. Eu tô passando por uma barra que eu vou falar mais lá na frente, tem filme que não chegou, que eu queria muito assistir. E assim... De falar, eu tenho que falar mal de fevereiro, que é a minha decepção, que eu acho que vai, nenhuma no ano vai superar, que é Os Miseráveis. Eu esperei Les Mis 2012 todo, quando começou a sair as primeiras críticas negativas, eu continuei confiando, porque eu achei, não é um musical, nunca é para todo mundo. Mas quando eu assisti, eu queria morrer durante o filme. Aí o Tom Hooper merece toda a esculhambação que ele levar por anos a fio por esse filme que ele conseguiu fazer. Conseguiu estragar um filme que tem uma história belíssima, com um elenco que estava excelente, mas que infelizmente a direção destruiu praticamente todas as chances que eles tinham. E o filme tinha de ser um dos meus favoritos. Ah, que absurdo, Gui. Só porque o Tom Hooper só filmava a goela dos atores, só por isso. Ah, achando que você tá sendo muito. Tá pegando muito pesado com o pobre Tom Hooper, né? Filme tão maravilhoso quanto esse, que nos minutos finais eu já tava querendo que que o Hugh Jackman morresse, que eu não tava aguentando mais aquela cantoria. Meu Deus do céu! Tava querendo que saísse em garras na mão dele e ele matasse todo mundo em volta. Tá aguentando mais, cara. Porque depois da segunda hora de filme, você já não aguenta mais aquele povo cantando. Eu, pelo menos, eu estava impacientíssimo com aquele povo cantando. Tá aguentando mais, gente. Ai, ai, Celso, seu resumão de fevereiro. Bom, vou começar aqui, vou seguindo pela ordem das datas de estreia, né? O Lado Bom da Vida eu gostei bastante. Eu acho que é um filme que tem carisma até, que é bem interessante. Tem Jennifer Lawrence, que é um fator muito importante. E eu gostei, assim, foi por enquanto um dos meus favoritos. Eu gostei do clima do filme, ele vai se envolvendo. Eu me interessei bastante pela história que foi mostrada. O filme é instável, assim, não é um dos melhores filmes de todos os tempos, mas é um filme bom. Acho que o sentimento que me importa mesmo é o que eu sinto quando termino de ver o filme. O sentimento que eu tenho pelo Lado Bom da Vida é que foi bom, assim. Então eu gosto bastante dele. Ele tem um lance muito interessante para quem curte essa história ali, bipolar, gente bipolar, assim. Eu gostei bastante dessa história. Pulando para Os Miseráveis. Tá. Os Miseráveis é um caso sério, assim, de total desperdício de uma história boa. Então, eu vi os musicais no YouTube, eu vi o um musical no YouTube, Os Miseráveis, e acho que perdeu a chance de fazer um filme muito bom, assim. Tem algumas cenas em que as melhores músicas são colocadas em cenas totalmente sem graça, assim. A música perde o efeito e perde a oportunidade de criar algo que podia deixar a imagem do filme melhor, assim. É bem. Acho que é justo detonar o Tom Hooper, assim, mas eu acho que ele é um diretor bipolar, para já quem tá falando disso. Porque tem horas que ele vai bem e tem horas que ele vai Então muito estava no mal. filme errado, né? Então, sabe, então não tem o que dizer. Eu acho que é um filme que poderia ter sido bem melhor e não foi. É triste, paciência. Eu vi o Bo também, atuação muito boa do Denzel Washington. Eu gostei do filme, acho que ele foi indicado onde merecia. E vale a pena pra quem gosta de histórias de esses De dramas assim. boas. Não só de boas, que o filme. O voo é no começo, né? A gente acha que o voo vai durar o Então, filme inteiro. exatamente. Eu também acho muito bacana disso. O voo, no fim, é o que é menos focado no filme. A questão não é o voo, né? A questão é o piloto, a pessoa que é o piloto e a situação dele com o voo, assim. Então é bem interessante. As sessões são bem divertidas, bem curto, 1 hora e meia. Quem não viu, veja, porque é um entretenimento bem bom, assim. Tem uma mensagem bonita, é carismático. Ganhou melhor ator no Spirit Awards, que é a premiação do cinema independente. E bem divertido. Então não vou comentar muito dele, porque acho melhor ver, vocês vejam e verem o que vocês acham. Mas vale a pena. A Muito Hora bem. Mais Escura é um filme muito longo, mesmo. Seguindo a tendência de vários filmes do Oscar, que tem 2 horas e 40, esse também tem. Podia ter sido mais curto. Eu ainda acho que ele tem uma história. Não é melhor que o Guerra ao Terror, mas tem um protagonista melhor, que foi a Jessica Chastain. E eu acho. Então, o problema dele mesmo é muito longo. Ele precisa ser mais curto, ele só ganha uma. Ele só fica interessante mesmo no final ali na operação, que vão caçar o guinado. Eu não assisti A Hora Mais Escura, mas me tira uma dúvida vocês que assistiram. Eu achei muito, muito um plot copiado em Homeland, da Hora Mais Escura. E aquela de Sim, Jessica Chastain tava a muito. Jessica Chastain é praticamente a menina Claire Danes em Homeland. Até as caras, aquela coisa. Né? Pensando bem, Pela assim, obsessão. eu até falei, né, no cast do Oscar, que para mim a Claire Danes naquele papel ali da Jessica Chastain daria de 10 a 0, daria tapa na cara dela e pisaria em cima dela. Deu muito melhor. Ah, eu não acho, não vou detonar a Chastain, eu acho que ela Eu também não conseguiu acho. fazer Eu também gostei bastante dela. uma personagem interessante. É que assim, é uma época que tem duas personagens parecidas, assim, são agentes da CIA, tem uma missão, então, sei lá. Mas acho que ela conseguiu até fazer um bom papel. Eu acho que a Jessica Chastain tem potencial para ganhar o Oscar algum dia aí. Vamos ver se ganha um papel bom para isso, né? No, esse era bom, né? Mas vamos ver se ganha o papel. Na hora certa, talvez, quem sabe, ela consegue ganhar. Ah, mas esse ano tava muito concorrido também, né? É verdade. Da Indomável Sonhadora eu vi também um filme simples. Eu acho que é legalzinho, tem uma trilha sonora legal. Eu acho que pegou a vaga de filme independente do ano ali do Oscar. O diretor pegou a vaga do Ben Affleck também. Pode ter sido exagero aí. Mas gostei também. É um filme carismático até. Mas não sei se chega a ser genial ou coisa assim. É bonito, interessante. Uma história, a Hush Puppy é uma personagem carismática, ou não, dependendo se você gosta de criança ou não. E. A Luana, a gente já fala logo que ela não gosta de crianças e animais. Sabe? Então tem animais e crianças no Qual filme, que acho melhor tem não animais? Isso tá na ver mitologia do Logadcast, que Luana não gosta de animais e de crianças. então. Então, Eu não isso aí, gosto de acho que. cachorros, mas pode animar. Meu Deus, não Então, gostar de nesse filme tem um cachorro. javali gigante, assim, que sai do gelo, encontra a Hush Puppy no clímax do filme. Foi isso que eu vi em fevereiro, assim. Foi um mês sem grandes decepções, a não ser Os Miseráveis, que podia ter sido mais, assim, uma história muito boa. E podia ter sido mais. Luana, seu resumão de fevereiro. Sim, bom. Vergonha. Eu só vi os filmes que vocês estão falando em fevereiro, porque estavam de férias, eu estava em aula, né? Infelizmente. Eu vi o lado bom da vida e meu namorado é um zumbi. Então, quando eu fui pro lado bom da vida, o filme é legal, mas eu não sei. Eu não achei de ela assim. Pra mim, ela tava fazendo o papel dela mesmo. Ela é engraçadinha. Assim, eu não acho que ela merecia o Oscar, sinceramente. Ela ganhou porque todo mundo gosta dela, porque ela é legalzinha, mas eu não sei, ela não foi tão bem no filme. Não é tudo isso que falam, tá? Ela é legal, mas, sei lá, já é melhor do gênero. E o namorado veio com a amiga, tipo, só tinha nós dois no cinema. Foi vergonhoso esse filme. É, apesar de eu adorar o ator, né, que eu esqueci o nome dele agora, que fez Kim e tal, mas eu não sei. Sei lá, o filme é meio ridículo. Então, é isso. Ai, ai. Acho que vocês gostaram de A Hora Mais Escura, porque é um filme para americano, né, gente? Também. Sincero, não pra gente, é um filme pra eles. Pra eles é. Nossa, nós somos fodas, nós ficamos 20 anos atrás do cara, sei lá, dos anos, matamos o cara, enfim. Pô. Pra gente não interessa. É a mesma coisa assim, o filme do Lula pra eles. Não interessa nem pra gente, quanto mais pra eles, entendeu? Não vai ter graça. Por isso que a maioria das pessoas que não são americanas devem não ter gostado do filme, assim. Né? Apesar que eu tenho um professor que amou, eu me achou incrível, maravilhoso. Ele viu tudo também, então. Então, É só isso. tá aí. Vamos lá. Guia, melhor filme de fevereiro para você. Bem, eu não sei melhor porque eu não vi nada praticamente. Eu podia botar Monstros S.A., que é melhor o meu, que tava lá passando em 3D, mas eu posso dizer, vamos, deixa eu dizer o pior, Os Miseráveis. Pronto. Ai, ai. Celso, seu melhor e seu pior, então, de fevereiro. Bom, melhor eu vou pôr o lado bom da vida. É, além dele, eu acho que tem que colocar mais um aqui. Tá, vou pôr três Fala bons, aí, então. Elcio. É o lado bom da vida, o voo e a hora mais escura. Não, a hora mais escura não, exceções. Eu gostei bastante desses três, assim. Vou pôr o lado bom da vida em destaque e depois o voo. É, de pior, eu posso pôr Os Miseráveis, porque é uma decepção mesmo, não tenho muito o que comentar. E só, não vou mais. Não cansei de falar de Deus Miseráveis, Leozinho, melhor e pior de fevereiro. Bom, pra mim o pior é o Dobrou Nada, com certeza. E o melhor eu também vou colocar dois, que são o Voo e a Hora Mais Escura. Muito bem, então, muito bem. Lua! Você que Ah, assistiu! me pergunto Você que assistiu mais. maravilhosos todos os filmes de fevereiro! E eu me recuso a responder, porque é sacanagem, cara. Ah, é, então eu vou pra mim, então. Então eu vou pra mim, então. Ah, melhor filme de fevereiro, pra mim, também vou botar dois, vou botar o Silver Linings e o Flight. Vou botar o Silver Linings e o Flight. E pior filme de fevereiro, eu vou colocar dois. Eu vou colocar o Lemis e Duro de Matar 5. Tá? São os meus piores filmes de fevereiro. Então, vamos pra março agora, então. Março. Março começa a chegar as novidades, né? De 2013, mas ainda tem alguma coisa de 2012. Ainda, ainda. Bem, a gente tem aí de destaque aí, em março, o Crepúsculo 6, né? Que é o 16 Luas. Tem o Colegas, né? Filme nacional bem, bem bacana pelo trailer, né? Que eu dei uma olhada. O Oz, Mágico e Poderoso, né? O Quarteto, só com galera da velha, né? Old School, né? Dirigido pelo Dustin Hoffman. Tem o Ana Karenina, que eu achei esse filme, nossa, também. Ele é bom, mas sei lá, alguma coisa me incomodou nesse filme. Alguma coisa me incomodou. Tem o maravilhoso Vai Que Dá Certo, né? Mais uma produção estrelada por Bruno Mazzeo, porque não, né? É, tem o querido G.I. Joe O Retaliação. Adam Sandler brasileiro? Ai, Não meu sei. Deus do céu. Ai, ai. Um dos grandes flops do ano, né? Jack, o Caçador de Gigantes. E Stephenie Meyer Returns, né? A Hospedeira. Ai, ai, vou aqui fazer rapidamente então minhas considerações, né? É, 16 luas, ruim. É, ruim, ponto. Né? Ruim demais, hospedeira, ruim. Dia de hoje. Direto, tem que ser direto, cara. Dia de hoje, Retaliação, melhor que o primeiro, mas isso não significa que seja bom. Ana Karenina, Exatamente. boring. Boring, né? E eu queria muito ter visto o Oz Mágico e Poderoso, mas não deu pra ver. Então acho que é isso. Meu resumão de massa é isso. Dois Ah, filmes posso ruins. dar resumão, cara? Porque eu só vi um filme. Não faz aí. Qual é o teu resumão, Luana, de massa? Eu só vi Oz e é ruim. Não acredito. Não. Gente, eu só vi não, um não é filme, ruim, não. Sério. Não é ruim. Ah, Não é eu não acho ruim. essas coisas, não. Não, a bonequinha de porcelana é muito fofa. Oz é um dos filmes mais Mas, sei candidatos lá. a efeitos visuais do próximo Oscar, eu acho. Não, Ah, mas a gente não tem muito categorias bufão, né, técnicas, gente? Oz Para. vai estar. Isso, Avatar também é muito bonito, não quer dizer que o filme é bom. É, mas Com muita Oz é cara bom. de vocês. Ah, não é tão bom assim, não. Eu achei aquela menina, como é que é o nome dela? Qual A que delas? faz a Mila bruxa que Kunis. fica verde. É, Mila a Mila Kunis. Kunis. Eu achei ela. Eu não gostei dela no filme. Como não? Pelo menos na primeira Quem parte critica dela. ela? Eu Tão perfeita? Como assim? O que você viu? Ashton não curtiu isso, tá? Problema. Problema de Defenda ela aí, Celso, vocês. Demi Moore curtiu isso. Problema de vocês, meninos, que vocês pensam com. Enfim, né? Com a cabeça. Vocês acham. Vocês acham a Jennifer Lawrence, tipo, incrível. Em Silver Lines, ela não tá tão incrível assim. E a Mila Kunis também não tá tão incrível assim, ó. Ela fica bem depois que ela fica verde. Olha só, eu sinto um recalque Antes. Ah, não, isso profundo. é um desperdício quando ela fica verde. Não, Total antes ela não tá bem. Na hora que ela chora na frente do espelho, é ridículo, porque aquilo ficou muito mal feito. Ficou muito falso. Tipo, ela não passou sinceridade. Não, Ficou muito. mas assim, ela, eu acho que era de caricata de propósito. Ah, mas ficou muito ruim, cara. Tipo, todas as outras atrizes foram caricatas, mas ela, naquela cena ali, ela tava até bem, mas naquela cena ali, ela me decepcionou, porque ficou muito ridículo aquele choro dela. Foi muito ridículo. Depois que ela ficou verde, até que ficou melhor, mas tipo, enfim, aquela primeira cena ali foi muito ridícula. Eu não sei, eu não gostei muito do filme. É uma coisa minha, assim, do. Pessoal, não sei. Ai, ai, Leozinho, então, seu resumão de março. É, Márcia, eu vi muita coisa aí lá no começo do mês com um filme nacional muito bom, que é o Colegas, uma história muito bacana. É, depois veio o Hitchcock, que eu esperava mais, achei que eles aproveitaram mal um pouco assim, aquela questão da. Que eles poderiam utilizar mais do cinema mesmo, do Hitchcock. Eu achei que acabou ficando. Ah, sei lá, ficou. O filme é meio. Falta intensidade pra ele, É acho. um filme, como é que é? Senhor e Senhora Hitchcock, seria o um nome mais apropriado, talvez. É, exatamente. Mas, assim, eu gostei do filme, mas acho que poderia render mais. Pois teve Oscar, eu gostei bastante, já. Já achei, assim, criativo eles fazerem um prequel, ou não ser, assim, não ter tanta coisa, assim, que clichê dessas refilmagens de contos clássicos. Depois o Mas tem um quarteto, clichê que... no Oz, mas depois eu comento. Mas assim, eu tenho que perguntar pra vocês que assistiram o Oz. É, vocês estão aí falando, não, foi muito legal, o prequel. E o que que. Me expliquem agora que esse bendito desse prequel ganhou uma continuação. Cara, mas Ah, é tá. porque Não, a não tem questão um é que assim, filme do Oz. o Oz É, tem, original, são baseados no Oz em livros, original, tipo, o Oz são 50 é um. livros antes do primeiro do filme. Saiu, entendeu? Tipo, tem É, muita história no. antes do filme que a gente conhecia já, que era o É, Mágico foi de Oz, desligado. entendeu? No Oz original é um sonho, né? Depende, né? Porque se for seguir por esse Oz, não é um sonho, Não, É. sim, mas. No Oz original, dá a entender que sim. Mas no Oz original, o Oz já tá bem idoso. Então, nesse aqui, ele tá bem jovem. Então, tem tipo uns 60 anos, uns 50 anos de diferença. Então, eles podem fazer umas 15 continuações até chegar naquele filme. Tem vários livros, inclusive, que são... 50 milhões de livros, então tem muita coisa pra falar. Eu nunca me importei com a história de Oz. Eu acho que é por isso que eu não gostei. Porque eu nunca gostei da história. Sei lá, nunca me importei. Então... Eu não gostei disso, assim. E o... Eu acho por isso. Mas é mais pessoal. Ô, Leozinho, já a respeito do Hitchcock, você acha que essa falta de intensidade foi que não foi o suficiente pra ele chegar até o Oscar nas categorias que realmente importam? Talvez tenha sido. Ele não consegue ter um maior aprofundamento dramático, sabe? Ele fica... Parece que vai, mas aí ele não vai. Ele acaba ficando um pouco parado naquela situação do casal Hitchcock. Ele... Entendi. Foi indicado onde mereceu, né? Na maquiagem, que é o grande destaque do filme. Ah, o ator que foi interpretar o Anthony Perkins ficou muito idêntico. Também. Mas você tem mais coisas pra falar de março, Leozinho? Sim, tem o quarteto que... Assim, eu fui ver só por ser a estreia do Dustin Hoffman na direção, e eu acabei achando assim que um dos problemas do filme é a direção mesmo. Sério? Ele é muito irregular, assim. Ele, no começo, ele quer ser uma comédia meio boba, os personagens meio ruins, meio mal desenvolvidos, e depois ele começa a desenvolver e mais pro lado dramático, mas assim, as atuações todas são muito bem aí. E depois também tem A Busca, né, que eu também gostei bastante, principalmente a atuação do Wagner Moura. Vai que dá certo, que sei lá, nem vou dizer nada desse filme. Não deu certo? Não deu certo, exatamente. Como assim? O mestre da comédia nacional, que é o maravilhoso Bruno Mazzeo, né? Mas por que ele insiste, cara? Ele é muito ruim. Não, mas o pessoal vai assistir essas merdas. É por isso que ele tá aí. Porque todas essas merdas que ele faz, o nego vai assistir. Cilada.com, o nego foi assistir. E aí, comeu, o nego foi assistir. Esse Nossa. Vai que dá certo, tá dando aí, certo. Comeu, eu fui vendo tela assim, gente, que coisa escrota. Eu me senti ofendido pelo também. E aí, comeu. Eu me senti ofendido no trailer de aí, comeu. Eu também. Me senti ofendido com o título do filme. Quem dá o nome de um filme assim? E você também viu o J. Joey, né, Leozinho? Sim, tá. Aí eu achei o mesmo que você. Ele é melhor do que o primeiro. Tanto que ele troca praticamente todos os personagens, né, do primeiro. Não é difícil ser melhor do que o primeiro. Exatamente. O primeiro é uma porcaria. Mas isso não significa que ele seja tão bom assim. E só pra finalizar, teve um que foi direto aí pra TV e DVD, que é Frank e o Robô. Que eu acho que ele merecia até mais destaque. Ele tem... É um drama meio indie, mas, assim, ele é um drama leve, muito bacana. Como ele retrata, assim, um futuro daqui a alguns anos, com os robôs já vivendo na Terra e tendo que conviver, os humanos conviverem com eles. E, assim, eu acho bem, bem interessante o filme. Então, Celção, seu resumão de março aí, que você assistiu? Bom, eu vi três filmes, então dá pra fazer um comentário curto de cada um. Eu vi Oz primeiro. Eu gostei porque eu tinha visto eu vi o original uns dias antes pra preparar pra esse novo. E assim, é bem... Na mitologia ele é bem fiel ao original. Assim, tem tudo certinho. Uhum, tem várias diferenças. Sim, começa em 4x3, depois em preto e branco, depois quando eles vão pro mundo de Oz. Em sépia. Fica colorido. O 3D também no filme é bem legal. É, tem muita referência ao filme original, assim, você encontra as bolhas, os caras viajando na bolha. A história também eu achei bem divertida. O Oz é bem canastrão, assim, é engraçado. É o James Franco, né, cara? É, é. Uhum. E o final. Mas eu acho filme... que ele tá bem, assim. É, até que ele achei. O final do filme também é bem interessante, com o surgimento daquela coisa de fumaça onde o Oz aparece. Achei bem engraçado. Muito bom. Eu só não gostei do final, meio clichê, ele ficar com a Glinda no final, porque no original... E aquela batalha final. É. Você não, no original você não quer supor que a Bruxa Boa e o Oz tinham alguma coisa, sabe? Então acho que forçaram ali uma união pra... ali eu achei o clichê bem... Tem que ter um casal, assim. Não acho que não precisava, assim. Destaque pra bonequinha, pro macaquinho. São, tipo, muito engraçados. Também são uma referência, igual no original, a pessoas reais ali do mundo, no Kansas, né? Do jeito que ele tratava as pessoas lá. Então, assim, é um filme bem respeitoso ao primeiro. Não tem, não tem as músicas, mas acho que não era a questão ali no filme. Eu gostei. Achei interessante. O 3D também, vou falar de novo, que valeu a pena. É, o A Busca eu assisti. E eu achei um filme até que legal. Eu gosto de road movies, mas é bem instável. Acho que o começo do filme é bem instável. Ele vai melhorando, sim, com o passar do tempo. Quando o Wagner Moura vira só ele em cena, indo atrás do filho, é que o filme fica bom. Até lá, acaba se tornando um estudo de personagem, né? É. E é porque até então era um comercial muito grande daquele carro dele. Não vou falar a marca, não vou fazer propaganda. Por favor, é propaganda, não, que não temos patrocínio. Não, e o pior é que no, acho que é no começo ou no final do filme tem, né, a marca do carro aparecendo, sim, entre os, sim, apoios lá. O diretor é diretor de comercial, né? Então dá pra entender muito bem, nossa, alguns planos assim do carro virando na curva. Nossa, o carro tá no, na água, o carro tá na terra, o carro vai. Pelo menos roubaram o pneu, né? O carro não tem uma boa segurança. Bem, o personagem principal era o Wagner Moura ou o carro? Era o carro. Até os 10 minutos finais era o carro. Depois ele virou. Mas é um filme legal, assim. Até que ele foi bem interessante. Tem um final que não fica muito explícito, deixam coisas implícitas. Então não é tão expositivo. Uhum. Deixa você pensar um pouco. Daí vai sendo interessante. Eu gostei do final ali da cena entre o Wagner Moura e o Lima Duarte. Foi bem. Foi muito. Foi bom ali. Não ficou uma coisa chata, assim, bem ruim de ver. Não é um filme que vai levar o Brasil ao Oscar ou a uma premiação super. Ah, que pena. Não, foda, nem de novo. Mas é um filme interessante, assim. Ah, eu acho então, que vale a pena conferir. Pra variar, ele salva o filme. Se não fosse ele o protagonista, porque o filho e a esposa acho que deixa a desejar um pouco. Mas o Wagner Moura sempre salva o filme. Muito bem, muito bem. E falta um, deixa eu pensar. Olha, esqueceu, é tão bom. História de Amor e Fúria. Não, mas esse é em abril. Acho que em abril, né? É. Não, essa é março ainda. Não, ah, não, abril. Hitchcock, eu esqueci de Hitchcock. Ah, já é abril? É, abril. Esqueci de comentar Hitchcock. Ah, que nem o Delzinho falou, Hitchcock é um filme que podia ter sido um pouco melhor, focando ali no... Quando eles focam em psicose, é a melhor parte do filme, assim. Uhum, o exatamente. O drama do casal já não é uma coisa interessante. Eu gosto bastante da atuação do Anthony Hopkins com a Scarlett Johansson. Acho que é uma parte bem divertida. E, mas ficou nisso, assim. Ficou meio um dramalhão, assim... Foi indicado, ele mereceu. A maquiagem do filme é super boa, então ali eles mereciam mesmo. Mais do que Os Miseráveis, eu acho. Só que como Os Miseráveis, sei lá, explora muita gente, muitos personagens, acabou ganhando o Oscar. Mas tudo bem. Ai, ai, senhor José Guilherme, como é que foi seu março? Meu mês de março eu vi 3 filmes, assim, 2 que eu achei excelente e um que, sem sombra de dúvidas, eu já antecipo, vai ser o pior filme que eu vi no ano. Eu acho muito difícil algum filme bater esse. Ai, meu Deus, assim, será que é 16 Luas? Não. Mas assim, Oz, o Mágico Poderoso, eu, assim como os meninos, como Lazinho e o Celso, eu gostei bastante. Sou fã do filme original, cresci vendo o filme, e assim, as referências foram sensacionais. Eu só tive um problema com o filme, eu não gostei tanto dos efeitos especiais. Eu acho que em alguns momentos do filme ficou devendo, quanto assim, você percebia que aquilo ali era criado em computador. Não ficou tão orgânico. Os cenários, né, principalmente. É, não ficou tão orgânico, porque assim, você pega o original, tem os cenários todos construídos e tudo mais, que eles fazem truques de câmera. Não ficou datado, né, aquilo. É, e não ficou datado. Em compensação, você percebe que o Oz, o Mágico Poderoso, com o tempo, com um avanço que todo ano a gente tem, um avanço assustador nos efeitos especiais, ele vai ficar datado facilmente. Uhum. Mas assim, eu acho que o filme é excelente. O destaque mesmo, né, foi a menininha de Porcelana. A menininha, essa daí, eu até comentei quando eu tava assistindo o filme, que boa parte da grana do filme foi feita pra criar a menininha de Porcelana, porque ela era extremamente carismática. O macaquinho também, mas a menininha tava mais, sem sombra de dúvidas. O outro filme que eu assisti foi o Killer Joe, Matador de Aluguel. É excelente. Eu quero muito ver esse filme. Eu recomendo muito. Assim, o Matthew McConaughey tá demais. O Emily Hirsch, que eu acho um dos atores mais incríveis dessa nova safra, jovem, ele também tá excelente. Eu recomendo bastante. Mas vamos falar daquele que, com certeza, é o pior Eu filme que já você sei. vê. Não veja, meu gente. É o tal do Amanhecer Violento. Olha só, Red Dawn. Minha gente, é uma afronta à humanidade. Ah, eu vi esse aí também. É muito ruim. Minha gente, eu não. Olha, Debates, gente, discussões, eu tô avisando a vocês que eu, José Guilherme, nunca mais verei nada que tenha o Falou Josh José, Peck. hein? É sério o papo, hein? É. Não, que tenha o Josh Peck no filme, porque ele é um Cara, ceboso. Um ceboso. ele. Eu adorava ele em Drake Eu Josh, também né? adorava. Ah, eu também. Porque ele foi ficar magro com aquele cabelo escroto. Fazer um Horrível. filme sério, meu Deus, ficou muito ruim. Muito, Muito muito. E o pior é ruim, que o filme tem muito ruim. umas reviravoltas que vai destruindo ainda mais a história. Ele não tem uma história. De repente eles estão Acontece. atirando do nada. O filme original já não é tão bom. A refilmagem consegue ser pior ainda. O pobre do Chris Hemsworth e do próprio. Tadinho, Do próprio menino cara. Peter de Jogos Vorazes. Até tentam, mas não tem como salvar aquele filme, não. Não, eles tentam, cara, eles tentam. Mas, cara, o Josh, gente, ele tá muito ruim. Ele tá muito ruim. Ele Luana acaba viu, com o você filme. sabe, é horrível, horrível, minha gente. Você fica querendo. Não, eu esqueci, é tão ruim que eu esqueci. Eu quero. Gente, mas ele acaba com o filme, porque a atenção do filme é dele, né? Tipo, não, por favor, não, bem o Chris lá, o Pisa, gente, um monte de gente melhor. Bota atenção péssimo, ele não passa. É, assim, aquele cabelinho dele tá me dando Horrível. outro. Meu Deus do céu. E tinha Manda gente, a cara real. dele parecia que tava Aquela comestível, computadorizado. Você é agressivo, o filme de tão ruim que é. Meu Deus, quanta gente, revolta. é muito ruim. Ai, ai, então vamos lá, né? Vamos abrir então a bolsa de apostas aí, né, Gui? Ai, ai, melhor e pior de março, então. Bem, o melhor, sem sobre dúvidas, é o Killer Joe e o pior, né? Não tem como ser Violento. outro, não. Ai, ai, Celso, melhor e pior de março. Eu vi só três e eu gostei dos três, então não vou ter pior. Eu vou colocar o melhor como Oz e destaque pro Hitchcock e pra Fuga. Mas não vi muito, então não tem por que falar, não. A fuga? A busca? A fuga eu lembrei porque não me chamou a atenção, já que estamos comentando. Ai, ai. Leozinho, melhor e pior de março. Bom, pior fica com vai que dá certo. E, bom, melhor acho que colegas. Colegas, muito bem. Colegas que não são as primas, tá, Brasil? É, não é esses colegas, não. Esse é até aquele menino que foi lá conhecer o Champagne, né? Que ele tinha um sonho. Foi, foi, foi Champagne legal. não veio, ele foi. Foi muito legal. Achei isso muito, muito bacana mesmo. Ai, ai. Lu, melhor e pior de março. Eu vou falar o pior, que foi muito violento. Tipo, é muito ruim, cara. Quando você pensa assim, não, vai acabar o filme, graças a Deus. Aí matou o Chris, gente. E É, fica. dê esse spoiler pra eles, pode dar, Luan, porque assim eles o povo passa logo longe, porque a melhor coisa do filme morre de uma forma escrota, minha gente, é horrível. Eu fiquei muito puta nessa cena, cara. Que ele morreu, tipo, você tá lá. Gente, finalmente o filme vai acabar decente. Ok. Não, ele morre. Cara, não, por favor. Filme muito ruim. Que excelente. Beijo, só pra achar ruim, gente. Pra vocês verem quanto é ruim, porque é muito ruim. Ai, ai, assim, honestamente falando, para mim não tem melhor filme em março. Todos foram bem medianos, mas de pior, fatalmente, é o Amanhecer Parte 6, né? Que é o 16 Luas. Porque para mim não dá, cara. É detestável, né? Consegue ser pior do que o The Host lá, né? Então, para mim não tem melhor. Então vamos pro. Ah! Só comentar que março é a época mais fraca, eu acho, de estreias, É. né, do ano, assim. Porque é uma época que É que passou o março é Oscar. depois do Oscar e É, antes do pois é. blockbuster, né? Passou o Oscar e antes do verão. Pior época pra sair filme. Verdade, verdade. Então vamos para abril, então. Finalmente abril. Muitas coisas maravilhosas chegando, né? Só que não, ainda, né? Ainda não. Ainda não. A gente tem aí para destacar em abril, Mama, né? Que não é a música da Valesca com o Catra, né? É aí Mama. É, tem o O Invasão à Casa Branca, né? Mais um filme de Invasão à Casa Branca, o presidente. Ai, meu Deus, quem aguenta isso? Dessa vez tiveram preguiça de inventar um título. Cara, tem filmes iguais, né? Um com James Bond e o outro com aquele Channing Tatum. É o mesmo filme. É, o do Channing Tatum até mudou de nome aqui no Brasil, que vai ser só o Ataque agora, né? É, Não, mas mas vai é ser o mesmo o filme, Emirates na cara. direção, então esse vai ter mais explosão, né? Provavelmente. É verdade. É, mas mesmo também história. Que mais tivemos? Tivemos o História de Amor e Fúria, tivemos Márcio Garcia dirigindo Andy, né? Tivemos Tom Cruise vindo dar uma aspirada no Brasil de novo, Oblivion. Tivemos Stallone com Bullet the Head. Tivemos Evil Dead, A Morte do Demônio, em alguns lugares, menos na cidade do Gui. Uma pessoa faz um especial do filme de ansioso, reassiste todos os filmes de novo, esperando a sexta-feira do dia 19. Que puto! Além de se bem no Twitter. Ai, ai, tem Halle Berry e a Abigail Breslin em Chamada de Emergência, né, o The Call. Tem mais um do Nicholas Dwayne Sparks. Johnson tentando atuar. Isso, com O Acordo, né? E olha que ainda vem aí o Pain e Gain, né? Olha só. Dwayne Johnson num filme de Michael Bay. Olha que excelente. Vem aí. Nossa. Homem de Ferro 3, né? Óbvio. E o maravilhoso, só que não, Um Bom Partido, com Gerard Butler, que tá fazendo todos os filmes desse ano, Gerard Butler, né? Vamos lá. Abril. Abril, abril. Eu tô vendo aqui, gente. Abril, eu vi quase nada ainda, porque eu vou ver A Morte do Demônio Eu amanhã. não vi nenhum. No dia seguinte, essa Ai, eu gravação. queria ver, gente. A Morte do Demônio é todo mundo com esse cagão. Ninguém quer ver, tá todo mundo com medo. É, eu vou ver amanhã, né? O dia seguinte dessa gravação eu vou assistir, porque eu tive problema, não pude entrar, porque tinha uma menor, e aí o pessoal barrou. Foi uma barra, gente. Fui assistir o filme com um casal de amigos meus. E a namorada do meu amigo, ela tem 17 anos. A gente comprou na máquina para poder agilizar, né? Nem porque, ó, vamos dar um balão nas pessoas. Compramos pra agilizar mesmo. E aí ficamos, tipo, 3 horas esperando para poder, porque a gente chegou em cima da hora da penúltima sessão, então tava cheio. E aí a gente foi pegar a sessão de meia-noite e 10. Ficamos no shopping de 9 da noite até meia-noite e 10 esperando. Quando passamos, que o cara lá, o Lanterninha, né? Nem sei se vai chamar de Lanterninha. Ele olhou a identidade dela, viu 17 anos, barrou, não deixou a gente entrar. Bum. Esse cara aí. Aí eu joguei aquele papinho, né, do carioca, né? Falei, pô, não, tem como dar um jeitinho, não. Até, precisa. Ninguém precisa. Ninguém precisa saber! Ninguém precisa saber, ela tá com o responsável. Aí ele, não, não, já deu polícia aqui, não sei o quê. Eu fui ver no UCI, né? No New York City Center. Eu fui ver e aí teve essa. É, eu fiquei sabendo que no Cinemark não tem essas presepadas, mas lá o cara não deixou entrar. Aí quase que eu perguntei pra ele, falei, moço, você acha por acaso que a menina vai se mutilar aqui com o estilete, cortar a língua, arrancar metade da cara? Não vai, né, gente? Mas, resumindo, o cara não deixou a gente entrar. A gente teve que trocar os ingressos. Aí eu troquei por outra sessão do A Morte do Demônio, que eu vou assistir. E o casal foi assistir a coisa mais compatível com a idade deles, que é o Iron Man 3, né? Então, como ninguém, eu acho que viu a Morte do Demônio, a gente vai falar no mês que vem, com certeza. No, na outra leva. Isso! Vamos falar no filme da Summer, né? Por favor. Eu vou ficar devendo também, que eu só vi um filme nesse Eu vi mês aqui. quatro filmes. Qual foi que você viu, Salsão? Eu vi Uma História de Amor e Fúria. E aí, gostou? É bom? É ruim? Tem Selton Mello, né? Olha, é mediano, assim, o filme. Ele tem uma ideologia forte, né? Ideologia do diretor. Que é uma. Ele conta meio que a história do Brasil pelo lado perdedor, entre aspas, assim, se for colocar num termo. Eu vi que ele é bem curtinho, né? Ele é bem curto, tem 1 hora. Então acho que quem tiver tempo deve ver, assim. Porque é um filme legal, assim. Até que não. Vale a pena. Por ser curto, vale a pena. Eu acho que o elenco de dubladores. Alguns dubladores foram escolhidos mais pela fama do que pela qualidade de dublagem, assim, porque não botava emoção no papel. Era assim, era sempre a mesma coisa. E tem muito dublador bom que podia Pelo ter. trailer dá para perceber isso. Tinha muito dublador bom que podia ficar no lugar de quem alguns foram escolhidos, mas não citarei nomes, porque não sou a fim. Mas assim, é um filme legalzinho. Conta a história de um cara que é de 600 anos, que vai vivendo várias passagens da história que do é o Brasil. Celton Mello. O Celton Mello. É... E como é curto, vale a pena. Tem uma ideia. Quem... Tem uma ideologia que é legal de analisar, assim, um ponto de vista diferente, então eu até que recomendo, por ser curto. Se fosse quase 2 horas, acho que eu não recomendaria. Mas, tipo, um detalhe, é uma animação meio que adulta, porque tem palavrão. Não acredito! Tem palavrão. Ah, a classificação era 12 anos. 12 anos, né? Eu fiquei pensando nesse negócio da morte do demônio, porque então, o filme tem palavrão, tem nudez e sexo. Então, tipo, é uma animação, mas tem essas coisas, mas liberaram pra 12 anos, então de boa, então... Então não sei muito bem como funciona essa definição de censura aí, porque... Não, aqui é muito ridículo, porque quando saiu aquele filme O Procurado com a Angelina Jolie, eu fui barrada, só que aí eu podia ir pra ver a casa da mãe Joana, tipo... Eu fiquei muito... Porque, tipo, o filme com a Angelina Jolie não tem nada. Aí eu vou ver a casa da mãe Joana que tem peito de, sei lá, bundas... A bunda do José Alvio, que é lá, murcha, enfim. Ainda tinha uma garotinha perguntando pra mãe o que era a pílula que ele tava tomando, enfim, que era piada. Foi escroto demais. Jesus. Acho que é muito esquisito. Era de 12 anos e o procurado era 18, tipo. Essa censura não faz muito sentido. Assim, quem avalia, não sei lá. Ah, tem filme que tem censura por consumo de bebida alcoólica no filme. É, bem... Não dá pra entender algumas coisas. Mas só pra terminar, eu vou ficar devendo o Mama, que eu quero ver ainda, eu vou ver. E o Oblivion também. Eu fico devendo pro próximo. E comentar que eu só, não, eu só fui pouco no cinema porque eu não me interessei por quase nenhum título, exceto esses dois que eu falei. Tipo, Chamada de Emergência, só pelo nome não dá vontade de ver. Que é isso? O filme com a maravilhosa Halle Berry? Que é isso, gente? Como assim? É uma audição do Oscar, né? Chegando aí. Né? Uhum. Ah, é? Nunca ela mais. Mas tá, então o Andy eu quero ver, talvez eu veja. Daí no próximo cast eu faço um comentário rápido no começo, assim. Vou ficar devendo. Muito bem. Leozinho, abriu. Ó, abriu, eu também fui um pouco menos do que nos outros meses, mas ainda vi 4 filmes, né? É, porque a gente tem que falar pros ouvintes que aqui Logado Cast tem muito luxo, muito poder, muita riqueza, né? Muita fama. Leozinho estava nos States, por isso que ele não assistiu muitos filmes. Em abril, Leozinho estava nos States, peruano. Gravando lá. Um filme muito com luxo. Woody Allen. É, Leozinho estava peruano pelos States, e aí ele não assistiu muitos filmes, mas ele... Olha só, é tanto luxo, tanto poder que ele assistiu um filme que estreou aqui no Brasil nessa última semana, que foi o Bom Partido. Ele assistiu no avião, olha que maravilha, né? Eu vi a metade desse filme. Só a metade. Mas fala aí, Leozinho, dos filmes que você assistiu. Vou começar pelo filme da Valesca. É, então, 5 de abril estreou Mama. Eu acho que, assim, o filme, ele ganha de alguns outros filmes que se dizem terror ultimamente, porque esses outros filmes só tem aqueles sustos genéricos e não ligam muito pros personagens nem nada. E esse ele ganha nesse desenvolvimento dos personagens. Mas pra susto, pro lado do terror mesmo, ele promete muito, sabe? Ele vai puxando algumas, na própria trilha sonora, vai dando aquela cara de que vai vir um susto, e não vem, e você pensa, não, eles estão guardando pro final, estão guardando. E no fim nunca chega esses grandes sustos, assim. Eu achei que ele pega um pouco nisso. Mas não é um filme tão ruim, assim. Então é um tipo filme Argo, médio. Né? Atenção, vai acontecer alguma coisa no final. Vai acontecer alguma coisa no final. No final não acontece nada. É porque eles estão guardando agora pro segundo, né? Pro segundo filme. Por isso que vai ter Mama 2, né? Mama, pra mim, tem vários pontos bons, mas tem muita coisa ruim. E, pro lado do desenvolvimento do terror mesmo. Aí depois veio o péssimo Um Bom Partido, que filme horrível. É, esse, o que a gente tinha falado lá de Uma Família em Apuros, que tem clichê, mas é legal, esse é o contrário. Ele usa muito mal os clichês, são clichês muito ruins. Tem aqueles romancinhos bobos, personagens chatos. É um filme muito ruim mesmo. O Lanzinho tá falando, eu vi o trailer essa semana quando eu tava no cinema, do Um Bom Partido. O Jared Butler tá querendo, por fim da função, ser o Bradley Cooper. Com aquele cabelo tá terrível. Não, o filme se preocupa mais em mostrar a capacidade do Gerard Butler do que desenvolver mesmo o filme. Eu vi o trailer, eu achei o trailer bem ruinzinho, bem ruinzinho. Mas, cara, o filme não tem história, tipo... Ah, não tem? Um pai solteirão lá, que fica pegando as mulherzinhas lá, as mães lá As mães dos alunos dele. É como, como se a gente não tivesse visto o Gerard Butler fazer isso em todos os filmes dele, né? Não tem história nenhuma. Mas eu consegui ver o filme inteiro. Você viu Mama, você viu esse filme maravilhoso aí, né? Esse filme delícia do Gerard Butler. E o que mais você viu, Leozinho, esse mês? Depois o Homem de Ferro 3, né? Que eu acho que, sei lá, não sei se foi problema da expectativa ou algo do tipo. É um bom filme. É bem bacana, tem boas cenas de ação, é divertido tudo. Mas ele não vai tanto além do que ele poderia ir aí nesse terceiro filme, como ele promete, né? Ah, é, porque tinha nego pendurando no ventilador. Meu Deus, vai ser o Dark Knight da Marvel. Eu sempre disse que o filme não ia ser essas coisas, tudo bem. A minha expectativa era alta, assim, porque não... Além de eu gostar muito dos dois primeiros, a divulgação desse filme tava mostrando que o vilão ia ser muito bom. E, assim, eu acho... O vilão, o Mandarim, é um desperdício categórico, assim, de um personagem, de um ator. É muito mal desenvolvido o personagem. Mas, assim, Tony Stark é sempre divertido a gente ver ele. Mas se a gente for pensar, vilões de Homem de Ferro nunca são bons, então, é verdade. Mano. Quem se pro filme sim, é sim. O Homem de Ferro, cara. É, mas esse é assim prometia, né? Prometia ser um bom vilão, o Mandarim. Assim, eu ainda não vi o Homem de Ferro, mas a geral que eu tô vendo o pessoal comentar, o principal problema é o fato dele não fazer jus ao universo que ele faz parte. Porque pra ser o primeiro filme da fase 2 dos Vingadores, ele não fez, não criou um link, não fez nada. E isso é ele não puxa muita coisa pra ser desenvolvida futuramente. Eu acho que se o filme vai desenvolver mais, isso vai ser um Thor. Eu também tô achando, pois. Pelo trailer que saiu. E o Capitão América, né? Que eu não sei ainda que ele tá o trailer, mas assim, se... Ih, se embolaram, né? Parou todo mundo. É o deixa que eu deixo. Só comentando, não vi também, mas acho que eu acho que o vilão vai partir. A parte 2 é muito. Vai viajar bastante essa parte inimigos alienígenas, né? Mais do que já foi o. Dos Vingadores, mais do que já foi o primeiro. Então acho que vai ficar mais pra parte do Thor mesmo, desenvolver qualquer coisa ali. Né? Não, eu acho que se for algo. Se servir pra alguma outra coisa, esse Homem de Ferro 3, talvez seja pra fechar a franquia do Homem de Ferro mesmo. Pra isso, o terceiro ato principalmente funciona bem, sabe? Tem uma cara de que eles podem ser que eles encerrem ali. Não é um mau filme, é um bom filme, mas fica um pouco abaixo. Não sei se vai fechar, não, porque se tiver um Vingadores 3, vai ter outro Homem de Ferro, cara. Porque se der dinheiro, eles vão fazer outro, porque é mais americano, tá dando dinheiro, vão continuar. É, eu também acho que vai ter. Continuar. Eu acho que vai ser ainda. Porque o Homem de Ferro, as pessoas não assistiram o filme por causa do Robert Downey Jr., por causa do Homem de Ferro. Porque as histórias do filme, os vilões, é fraco. Nos três filmes, nos dois filmes, mas dois filmes, a história foi fraca. O que segurou o Homem de Ferro foi a comédia. Né, que é, na verdade, o foco do Homem de Ferro é o Homem de Ferro. Só isso que segura o filme. Se você for ver os vilões, não segura. Em todos esses filmes, eu gosto muito, na verdade, dos dois nenhum primeiros. Vilão segura, né? Vamos ser sinceros, os vilões não seguram. Eu amo o Loki, mas ele também não segurou o suficiente. É verdade, a Marvel não tem. A Marvel não tem vilões fortes até agora. É. Tem, cara, ela tem vilões, só que sei lá o que tá acontecendo. Filmes... Só que ela não usa eles, né? O Duende Verde foi uma boa. Exatamente, o próprio... Nesse filme, o Mandarim, ele poderia muito bem ser um bom vilão, só que eles não sabem desenvolver muito ele. Entendi. Mas, então, assim, não vou nem fazer o melhor e o pior de abril, porque a gente viu tão pouca coisa. Então, pra gente encerrar... Eu vi mais um. Você viu mais um? Água foi de DVD, né? É, foi direto pra TV, o Phil Spector. Que é Phil Spector, gente? Então, eu também sabia bem pouco da história dele. Ele foi um produtor musical, né, se eu não me engano. Teve envolvimento com os Beatles. Só isso? E é bom? É bom esse negócio? Porque você... Não, o filme é legal, assim. Ele é um personagem muito excêntrico. Ele vale, assim, mais pelo próprio personagem e pela atuação do Al Pacino e da Ellen Mirren, que também tá, que ela é a advogada dele. Ele vale acho pela... que eu sei qual é esse filme, mas eu não vi. O Al Pacino tá com cabelo estranho. Mas o Al Pacino, ele volta a atuar bem, né, que ele vinha aí numa crise. Então ele volta a ter uma boa atuação, o personagem é muito bom e tem algumas cenas, assim, que exploram bastante o drama ali. Então elas funcionam. Não é um grande filme, mas é um bom filme. Entendi. Então, pra gente encerrar aqui o podcast, eu queria que vocês, cada um, só um, tá? Não vem com esses balão de dois, três, não. Eu quero que vocês façam uma aposta do filme que vocês estão mais aguardando pra essa temporada agora dos blockbusters da Summer Season. E quando a gente voltar, já vai estar falando de todos os blockbusters que estrearam, Superman, Elysium e outras coisas. Quero que cada um fale um filme que tá aguardando pra a época agora dos blockbusters de verão, tá bom? Ah, um filme só sacanagem. Só um. Não vem com esses balão, não, que vocês são muito malandrilsons, tá? Então vamos lá. Lu, filme que você tá mais aguardando agora pra época da Summer Season? Cara, poxa, eu queria falar mais de um, mas eu vou falar como é blockbuster, né? Eu vou falar Thor 2. Porque eu gostei muito do primeiro filme. Mas Thor 2 não é no final do ano? É, só em novembro. Ah, é? Ah, não sei quando sai. Junho, julho. Enfim, eu não sei também quando sai. Star Trek sai agora, não sai? Ih, Star Trek tá válido. Ah, tá, então tá. Tipo, o primeiro filme eu não vi direito, mas no segundo, como vai ter o Benedict? Eu não sei falar o nome dele, não. Benedict alguma coisa Cumberbatch. Isso aí, que faz o Sherlock como vilão, aí eu tô bem interessada em ver, apesar de eu não conhecer a história do Star Trek, mas eu quero ver por causa dele. Eu acho que o trailer eu acho que vai ser um bom filme. Muito bem, Leozinho, filme que você tá mais aguardando agora pra Summer? O meu, ele é um blockbuster que quase nem é, né, um blockbuster. Que é, assim, a cada trailer que eu vejo, eu fico com mais vontade de ver o Grande Gatsby. Grande Gatsby, muito esse bem. É esperado, hein? Vai abrir quem? É, Baz Luhrmann. Cada trailer eu fico mais pensando que isso vai ser muito bom. Ai, ai, eu e o Gui, a gente não tá mais criando. Eu e o Gui, a gente não tá mais criando as expectativas. Eu tento não criar. Será que ele ganha? Mas tem alguns que eu crio. Dos Miseráveis, mas assim, o Grande Gatsby é impossível não criar, porque assim como Lazinho, os trailers estão excelentes. Quando eu descobri... A trilha sonora tá excepcional, e assim, ela também é uma música mais ansiosa, mas não é o meu ainda. Tá certo. Então, Celsão, filme que você tá mais aguardando? Eu vou fugir dos mais famosos, vou ficar com um que eu quero ver por curiosidade, que é o Guerra Mundial Z, com o Brad Pitt. E tem a mulher do The Killing, é a mulher do... Muito bom. E eu vi o trailer, não sei o que esperar. Parece que não sei se tem muita coisa inovadora, mas só por ser um filme de zumbi com o Brad Pitt. Eu fiquei meio confusa no trailer, assim. O trailer eu não vi nada. O trailer é muita coisa. Sei lá. O trailer não é muito claro também, né? Não dá pra entender muito o que eles querem passar, mas eu vou. É Brad Pitt e zumbi, né? Tipo. Vou apostar nisso aí. Vamos ver o que vai dar. Então tá certo. Gui! E quero dizer logo a barra de vida que o Edu não deixou eu falar que eu tinha assistido o filme do Nicholas Spark essa semana. Porto Seguro? Porto Seguro. Assim, é aquele... Ah, é com o Zac Efron também, né? Não, não é com o Zac Efron. Aline me enganou, disse que era com o Zac Efron. É com o Josh Duhamel. Eu gosto dele particularmente. Acho ele um bom ator, ele consegue segurar bem o drama. Aquele filme dele com a Catherine Hale, da bebezinha, é excelente. É assim... Não, é muito bom. Não. Eu também não acho ele muito bom também, não. O Raising Hope pro cinema. Mas assim, eu gostei. Eu, assim, não é dizer que gostei bastante do filme de Nicholas Sparks, minha gente, é a mesma coisa. Você não vai esperando um filme grande. A direção do filme, a montagem é terrível, terrível. Mas assim, aí uma história de romance água com açúcar, aquela coisa de sempre. Mas pra você assistir com a pessoa que você gosta e tudo mais, vai aí a dica. É, tem um twist no final, bem assim, que surpreende, eu não esperava, mas eu gostei bastante. Cara, eu sou menina e não gosto dos filmes do Nicholas Sparks, porque eu acho idiota. Mas qual é, Gui, o filme que você tá mais esperando? Bem, da... sem sombra de dúvidas, é o Homem de Aço, o Man of Steel, né? Cortei isso. Você deu spoiler antes, eu disse... Mas é o Man of Steel, com certeza. Então tá, o que eu tô mais esperando dessa Summer agora, com certeza, é Gente Grande 2, né? Nossa. Não fala isso, mano. Só que não, tô querendo causar. Também tô junto com o Gui. O Man of Steel também. É a minha grande expectativa. Pra... Posso citar algumas considerações? Sim, pode. Tá querendo dar um balão. Quero, então. Tá querendo dar um balão. Ó. Não, só comentar, vai ter o Wolverine, vai ter o Elysium, que é a série do Wagner Moura em Hollywood. São filmes que são não esqueça, é Wolverine Imortal. É. É, Wolverine Imortal, isso aí. Contra a máfia japonesa, vai ser legal. Não existe nada do Wolverine. Acho que seja bom. É porque todo mundo sabe o Jackman, né, gente? Dizem que ele vai cantar. Não, ele é um ótimo Wolverine, mas tipo, o filme do Wolverine sozinho foi uma merda. Espera aí, falta... Fala aí, fala, Leozinho. Eu não posso deixar de citar que esse ano, dia 28 de junho, nós temos o novo Woody Allen. Ah, sim, sim, novo Woody Allen. É aquele que vai ser com a Emma Stone? É o Blue Jasmine. Eu não sei muito quem que vai estar no elenco ainda. Deixa eu dar uma olhada. Então tá. Não, é a Kate Blanchett. Nossa, Kate Blanchett? Não gostei. Também tem a Alec Baldwin. Ih, meu Deus, só gente velha. Cadê as pessoas novas? Cadê? E tem o Louis. Ah, não, não vou ver. Ah, gostei. Não vou ver. Ah, mas sim. É o Woody Allen, é sempre o Woody Allen. Mas tem o Louis, cara, não tem o Louis. Não vale. Ai, ai, acho que todo mundo aqui também quer ver o Bling Ring, né, o filme da... Com certeza. E tem aquele também que a gente até comentou o trailer no outro dia no Facebook, lá o Elfim, né? Uhum. Ah, esse parece que vai ser muito divertido. Vai ser divertido. Cara, ou esse filme vai ser muito engraçado, ou esse filme vai ser uma tem merda. Muito, é o que eu sempre digo mais a Link sobre esse filme. Porque o trailer ele é muito engraçado, mas tipo, ele pode se tornar uma merda, a maior merda do ano. É verdade. E também tem aquele R.I.P.D., sabe, com o Jeff Bridges. Ah, eu gostei muito desse trailer. Também. Gostei muito desse trailer. Ah, eu achei o trailer bem divertido. Eu também. Então tá, a gente perguntou aí o filme que vocês têm mais expectativa pro verão, o filme que vocês têm menos expectativa pro verão. Então, começando pelo Leozinho. Ah, eu acho que... Bom, eu até gosto do Gente Grande 1. Eu espero que ele não faça... coisas ruins com o 2. Cara, mas... não tem Rob Schneider, cara. É, isso já é melhor. Ou então eu vou... Eu não vou mais no Gente Grande 2. Eu vou colocar o... Ah, eu não sei. Ai, os Smurfs 2, pronto. Ai, ai, salvei a Dan Sandler. Ai, ser deixado pelo Leozinho. Vai ter os Smurfs 2. Lua, viu que você tem menos expectativa pro verão? Vai ser o Smurfs, porque por favor, né? Eu não vi. Por favor, Jair. Vamos parar de fazer sequência, vamos fazer filmes novos, vamos. Uhum. Dar criatividade, né? Pô. Que absurdo. Celção, filme que você tem menos expectativa pra esse verão? Man of Steel. Não acredito! Ah, não, não, adeus, não, não, não. Adeus, Celso! Derrubei. Derrubado não, agora! Não, deixa eu explicar. Adeus mesmo. Eu não sou muito peso. Fã, cara, do Superman, não, então mas não tenho expectativa eu, nenhuma. Vamos criar polêmica. Não é porque é ser fã dele, é porque assim, a gente vai. Tanto eu vou porque eu sou fã do personagem, mas a gente vai pelo histórico das pessoas que estão envolvidas com o filme. Porque a não. Chance que o Superman. Tem de brilhar no cinema, a chance que ele não tem desde o primeiro filme do Richard Donner, eu acho. Porque então, assim, né, você torcer que o filme seja bom, cara. É. Nolan. Cara, o trailer tá bom, mas eu acho o personagem Superman Muito idiota. Não vou discutir. Não, olha só, olha só a polêmica. Não, mas deixa eu explicar, cara. Porque, ó, eu nem queria ver o filme, mas eu vi o trailer e achei, não, vou dar uma chance. Só que eu não vou criar expectativa, cara. Porque o último filme do Superman... Se você não gosta do personagem, é só você pensar, Nolan. Eu tô elogiando aqui, Superman. Ai, ai. Então... O trailer é bom, o personagem eu acho... Depois que o Celso... Ah, ele usa uma peça em cima da cara. Depois que o Celso fez essa afronta a Man of Steel, Gui, o filme que você tem menos expectativa. Bem, assim, eu até tava com expectativa pra ele, mas assim, depois de ser tão adiado, eu fiquei com os pés atrás. Não é querendo fazer picuinha com o Celso, não, mas eu vou sem esperar pra talvez me surpreender. É o World of War Z. É a mesma situação, cara. Só inverte os filmes. Então. Ai, ai. O que eu tenho menos expectativa dos filmes de verão é Wolverine Imortal. Eu não tenho expectativa nenhuma com esse filme. Não morre no final. Ah, meu Deus do céu. Por favor, música da Praça é Nossa, edição. Ai, ai, ai. Mas, muito bem. Estamos chegando ao final aqui do nosso resumão, parte 1. Né, a gente volta aí depois da Summer Season para comentar esses filmes de verão, ver se as nossas expectativas foram supridas ou não, o que, que foi decepção, o que, que foi maravilhoso, espetacular, né? Vamos subir na cadeira, gritar, fazer uma loucura aqui. Mas vamos lá então. Lu, merchans e despedidas. Então, gostei de estar aqui hoje. É, me avisem, tipo, um mês antes, né, que vocês vão falar de filme, né, que eu faço tudo. Eu conheço isso. Todos os filmes que você fala são no HD, mas eu tô. Enfim. É, me chamei outras vezes pra falar de séries, tendo mais, né? Porque cinema. E é isso. Muito bem. No Twitter, nada? Não, nada, amiga, não. Tá certo, então. Eu já tenho a maioria do Twitter. Não quero pessoas me seguindo. Eu não uso o Twitter quase. Tá, tá certo, então. Leozinho, merchans e despedidas. Bom, deixar meu Twitter aí, @LRLeonardo. E só dizer pra vocês todos que não estão com expectativas para o Homem de Aço, se vocês não gostam do personagem, é só vocês lembrarem que o Nolan vai ser um dos roteiristas. E o David Goya, né, que fez aquela maravilhosa série chamada Da Vinci Demons. O David Goyer só consegue, na verdade é o que o Nolan revisa os roteiros dele e sai as coisas, porque ele não escreve bem, não. Só comentar aqui o que o Léo postou aqui no bate-papo, o Cavaleiro Solitário também tem uma expectativa. Vai ser flop, vai ser flop. Vai ser flop, vai ser flop e vai, mas eu quero ver, mas eu... Peraí, o mercado persa de novo. Peraí, vamos lá, por partes. Vai ser flop, mas vai fazer dinheiro. Fato, que tem Johnny Depp fantasiado fazendo Jack Sparrow wannabe. Né, Gui? Uhum. Não é Jack Sparrow wannabe, não. Ele tá diferente, assim. Mas, minha gente, o último trailer que saiu do Cavaleiro Solitário foi muito Piratas do Caribe. Muito, muito. Exatamente. Mesmo. Não, aliás, ultimamente o Johnny Depp ou ele faz personagem louco em filme de Tim Burton ou ele faz Jack Sparrow. É do Gore Verbinski que tá dirigindo esse filme? É, o Gore Verbinski. Ah, Pirata do Caribe, né, gente? Não, e estourou o orçamento. Verdade. É, isso aí. Mas o Gore Verbinski fez o Rango e eu achei sensacional. É muito bom. Por isso que eu tô esperando muito dele. Mas ele dirigiu o primeiro Pirata do Caribe, né? Dirigiu. Primeiro, segundo, Pirata do Caribe é um bom filme. Primeiro, segundo e terceiro. O primeiro eu também acho um filmaço, mas depois... Né? Eu acho que o Johnny Depp tem que tirar depois a peruca, né? A maquiagem e fazer uns filmes mais... Em busca da Terra do Mundo. Mais, né, digamos assim. Tipo... Eu tenho que já tá cansado, voltar às origens. Tá ficando muito igual. Eduardo. Então vamos lá. É, no Twitter o Leozinho é LR Leonardo, que ele fugiu do foco do assunto. Então vou acelerar pra ele aqui. Tá? LR Leonardo... Toda semana tem crítica aqui no Logado, tá bem legal, o cara tem trabalhado bastante, vai até receber um aumento de trabalho, né? Porque na Summer Season ele vai ter que fazer a resenha de todos os filmes que ele for assistir, né? Vai ter que assistir todos os blockbusters, né? E os que não for blockbuster também. E ainda vai pegar deles um, viu? Tem alguns que eu vou acabar fugindo. Não. Vai ter que fazer de tudo. Ingresso, né? O quê? Quatro bagulhos, né, mano? Claro que paga, pô. Claro que paga. Claro que paga. Ai, ai. Celção, merchandise e despedidas. Então, merchan é review de Mad Men. Acompanhe minha review, quem vê Mad Men. Quem não vê, a série começou na Cultura, às 10 da noite, se não me engano, quarta-feira. Dê uma chance à série, mesmo dublado. Quem nunca viu, dá uma chance na TV aberta. Aproveite essa oportunidade. É... Review de The Fallen, já, essa hora já, vai, já deve estar postada. Review da season finale, quem vê a série, quem gosta e quem não gosta. Eu vou fazer uma super análise do que foi essa coisa na TV. É, review de Smash, pra quem ainda assiste, Deus no sábado. Tá bem, toda semana, tá aí. Olha, o Luana tá zoando. É, siga @ Celso Landoc no Twitter, lá eu comento sobre tudo que eu vejo, todas as séries, todos os filmes. Então, quem quiser mandar algum comentário por lá, também respondo. E é isso aí. Muito bem. Gui, merchandise e despedidas. Bem, vocês me encontram no Twitter, gigas_marx. Toda semana aqui no logado, com reviews de Hannibal agora, a série tá muito boa. É, e assim, na verdade, eu lá no Cine Alerta também com algumas outras reviews. E assim, né, eu tô pegando muita série, mas é porque eu não consigo. Comecei dessa vida de review e não consigo mais parar. É uma coisa viciante. E vocês vão me ver muito ainda por aqui. Muito bem, muito bem. Para me seguir no Twitter é @edu_sacer. Todas as segundas-feiras no podcast do Spinoff, spinoff.com.br, cinealerta.com.br, fazendo as estreias da semana, análise de bilheteria. E de 15 em 15 dias, aos sábados, no Temporada de Séries, temporadadeséries.com.br. É isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau! To learn.